Basta o tempo de sofrer, já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Deus que entregou a resposta a Daniel quando estava preso na cova dos leões.